Toda sexta às 18 horas você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. A Era do Rádio com Carmélia Alves. A Rainha do Baião conta a história do rádio brasileiro. Olá, ouvintes da cultura. Quem está falando agora é a Carmélia Alves. Toda semana, apresentando um programa onde vamos enfocar os grandes ídolos da música popular brasileira, da era do rádio, principalmente da grande e inesquecível Rádio Nacional. Um convidado sempre muito especial para vocês. Me aguarde. Eu tô doente, moreno. Doente, eu tô moreno. Domingo às 8 da noite. Com reapresentação na sexta-feira às 5 da tarde. A Era do Rádio com Carmélia Alves. Aqui, na Cultura M. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 9 horas e 7 minutos. O melhor da música romântica no fim de noite da Cultura M. Última sessão de música. Hoje, às 11 da noite. É, sabe o que aconteceu aqui? Não tinha abertura do programa, mas a abertura é essa aqui, ó. A Cultura M apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E no programa de hoje, em sua primeira parte, uma homenagem a André Penassi Filho. Em 1943, ainda jovem, o André tocava piano. E aí ele entra no hall da Rádio Gazeta, aqui em São Paulo, e se depara com um objeto absolutamente novo, que ficou sendo conhecido na época, 1943, como órgão elétrico. Depois começaram a chamar de órgão eletrônico. O André Penassi Filho, ele nasceu em Rio Claro e aprendeu piano com as irmãs mais velhas. Depois, ele se tornou um autodidata. E o André, ele tocou em várias boates, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. E a sua marca registrada era um balanço especial, porque ele acabou adotando o órgão eletrônico. Então, em nossa primeira parte de hoje, André Benassi nas teclas do órgão eletrônico. Thank you. Nós ouvimos no Musicalidade André Penassi, interpretando de Zequete, opinião de Orlandivo e Elton Menezes, Tamanco no Samba e de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, Vou Deitar e Rolar. 9:18. Os cariocas ficaram assim pasmados com as performances de André Penassi ao piano e ao órgão. A sua presença era certeza de casa cheia nas boates da época. Tinha Meia-Noite, que era muito famosa, e também o famoso Bife de Ouro, né? O André Menassi é da geração do Radamés Inátari, do Chiquinho do Acordeon, Fafá Lemos, Carolina Cardoso de Menezes, do Garoto, do Avena de Castro, e época também já do avanço da tecnologia, com o surgimento dos primeiros LPs, né, saindo dos 78 para os LPs, na época, né, primeiro os LPs de 10 polegadas, depois vieram os 12 polegadas, e da moderníssima vitrola Hi-Fi. Vamos voltar a ouvir André Penassi? Vamos ouvir então, agora uma interpretação da composição de Luiz Bandeira e Luiz Antônio, Apito no Samba. Thank you. Nós ouvimos no Musicalidade pela Cultura M, André Penassi interpretando de Ataúfo Alves, Laranja Madura, de Luiz Antônio Odebar Magalhães, Barracão, e de Luiz Bandeira e Luiz Antônio, Apito no Samba. Agora são 9:27. Musicalidade pela Cultura M. Continuando com o órgão eletrônico e o balanço de André Penassi, agora na cadência do samba.

rosto na janela. Parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar. Da ventania, da chuva que rodopia, só eu mesmo a te abraçar. Vi o rosto na janela, parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei Toquinho Paulo Vanzolini, Márcia cantou Boca da Noite, Dolores Duran, dela e Tom Jobim, Por Causa de Você e Dick Farney, de Tom Jobim, Este Seu Olhar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu te pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samaritana vem pra dançar. De saia branca, costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão parceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Vira que essa gente aflita se agita e segue. No seu passo mostra toda essa poesia do olhar, deixando o verso na partida, só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar.